Obrigada a todos e a todas. Nós hoje temos, neste dia 30 de junho, temos o professor Frederico José Falcão a fechar as sessões abertas, os seminários que temos vindo a desenvolver no âmbito deste segundo semestre. Estamos só a falar do segundo semestre da 14ª edição do Mestrado de Serviço Social deste Instituto. E esta disciplina, que é uma disciplina que é aberta, a disciplina é um núcleo de estudos e investigação sobre questão social, política social e serviço social. E para o fecho desta sessão, do dia 30, nós convidámos o professor Frederico José Falcão. O professor Frederico José Falcão não é nada desconhecido para nós. É bem conhecido, porquanto ele esteve cá em 2009, se não me engano, e em 2010, ele esteve a fazer tinha uma bolsa. Sim. Para vir fazer um trabalho ao nível da sua investigação de doutoramento e esteve connosco nessa altura. Nessa altura, a edição do mestrado, como era a 14ª, era um pouco mais recuada, também teve a oportunidade de conhecer o professor Frederico Falcão. Depois do seu doutoramento, tivemos de novo, em 2013... Bem, continuamos a ter a colaboração do professor e muito interessante porque nestes últimos anos os temas que tem vindo a eleger para os temas do seminário são, eu diria, escaldantes relativamente à situação do Brasil. Lembro-me de, no último, ou julgo que foi o último ou penúltimo, que foi sobre os grandes eventos que ocorreram, né? Da Copa, dos grandes eventos que estavam a ter lugar no Brasil, e foi a discussão exatamente sobre os impactos que isso tinha em relação à população e em relação à situação no Brasil. E hoje, dia 30 de junho, que está a ocorrer uma greve geral, nós, curiosamente, no dia 28 de abril, tivemos também aqui um seminário, na altura fizemos alusão, esta é a segunda greve geral no Brasil, e temos exatamente o quê? O tema do seminário é exatamente o agravamento da questão social no Brasil, a corrupção sistémica e as alternativas dos trabalhadores. Então, acho que não seria, certamente teria sido difícil a gente escolher melhor dia para o professor vir apresentar este seminário. Antes de lhe dar a palavra, eu queria, já que hoje é o último seminário que estamos a fazer neste semestre, eu queria dar uma palavra aos alunos de mestrado que estão aqui. Alguns, julgo que a Eva, Eva certamente não pode estar, porque ainda deve estar no rescaldo do que foi o inferno, não em Pedrógão, mas em Góis. Portanto, ainda está com certeza a acalmar a situação que viveu e que continuam a viver estes tempos. Ela não está por isso, né? E outros colegas que não estão ainda aqui, mas gostaria de dar uma palavra para vários investigadores que ao longo deste semestre têm vindo, uns que estão connosco, têm estado connosco, como a professora Rosana Miralles, que está aqui da UniOeste e que nos deu o prazer de estar connosco este semestre a participar numa disciplina da licenciatura, né? Demos em conjunto uma disciplina de pensamento, conhecimento e serviço social, e também os seminários que a professora fez no âmbito deste mestrado, que de facto vieram qualificar o debate académico em serviço social e as tendências que hoje atravessam o serviço social, seja o conservadorismo, sejam outras correntes críticas na formação. Uma palavra para a professora Rosana e para também os doutorandos, as doutorandas, são mulheres, que estiveram connosco neste semestre. A professora Fabiana, que já cá não está, já regressou ao Brasil, Fabiana Aparecida, e a professora Alberta Góes, ambas da PUC de São Paulo, doutorandas da PUC de São Paulo. E, para além das duas, a professora Kelly Fonseca, também da PUC de São Paulo, que também fez aqui um seminário connosco, e permitam-me que também referencie, e portanto estamos a falar efetivamente de internacionalização deste curso e desta formação de serviço social, com o Brasil e com a Espanha. Tivemos como professora visitante das Ilhas Baleares a professora Fernanda Blanco, Ricardo Blanco, que participou neste curso de mestrado, e também a professora Sónia Sandra de Faria, da PUC de Goiás, que participou na lecionação, e os alunos estão aqui, a Isabel está aqui para lembrar a participação dela, tanto no primeiro semestre quanto ainda em atividades do segundo semestre desta edição, da 14ª edição. Então, para dizer que hoje a gente está muito feliz porque o professor Frederico volta a este instituto e, de facto, vai-nos brindar, porque é disso que se trata, com o tema, com o debate sobre, então, o agravamento da questão social no Brasil. Só referenciar que o professor, para além de ser doutorado em Serviço Social, licenciado em História, mestre em História Social, ele é professor titular de Educação Básica, Técnica e Tecnológica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tem produções de várias natureza. Nós destacamos aqui a sua tese de doutoramento, Organizações Revolucionárias no Brasil, Itinerários de Integração à Ordem, em 2010, que depois foi publicada, né? Uma tese que depois foi publicada, e a sua participação num livro de 2016, portanto, estamos a referenciar estes dois trabalhos, no capítulo da História dos Comunistas no Brasil, publicado pela editora da Universidade Federal da Bahia. Então, Frederica, é com muito prazer mesmo que a gente volta a se encontrar aqui e, evidentemente, que não, este é só o ano 2017. Eu espero que nas próximas edições a gente continue a contar com o Frederico na contribuição para o debate das questões fundamentais para quem está a fazer o mestrado em Serviço Social. Em que as questões, seja do Brasil, de Espanha, de qualquer parte do mundo, são questões que dizem diretamente respeito a quem intervém em termos de Serviço Social, hoje. Então, para nós é um prazer e é uma honra tê-lo cá. E eu julgo que podemos dizer assim, colegas que alguns ainda não chegaram ou que vão chegar, que nos disseram para mandar um abraço aí a alguns que já o conheceram, alunos da licenciatura que tiveram e que souberam, mas já alguns ainda têm atividades. Então, muito obrigada, Frederico, e a palavra é sua. Bom, para começo de conversa, o prazer é muito maior meu de estar aqui e o agradecimento imenso do convite, da professora Alcina, da professora Rosa, que sempre, né, me brindam com esse muito honroso convite. E mais do que convite, falávamos agora muito rapidamente, eu acho que é uma responsabilidade. Talvez só o ano de 2013 que eu me senti no mesmo sentido da responsabilidade de trabalhar com alguma coisa de uma história extremamente presente do Brasil. Extremamente atual, como está acontecendo nesse momento. Então, é uma responsabilidade imensa. É evidente que a responsabilidade é minha, a análise é minha. Então, eu assino embaixo daquilo que eu vou falar, que é, sem dúvida, uma parte polêmica de todas as polêmicas que estão se tratando hoje em dia no Brasil. Para começar, eu queria falar muito rapidamente sobre o dia. Vivemos um dia de greve geral. Disse eu para a professora Alcina agora há pouco que, na minha visão, eu não tenho uma visão grandiosa sobre o dia de hoje. Acho que o dia de hoje a greve geral não teve a preparação devida, como de certa forma houve no dia 28 de abril. E mais do que isso, a greve geral agora ela sofreu um certo boicote de um conjunto de forças de certa forma, não interessadas em resoluções imediatas do problema brasileiro, especialmente do problema político institucional brasileiro. Eu vou tentar, na minha exposição, explicar o que eu quero dizer com isso. Mais para diante, mais para o final, eu vou tentar explicar o que eu quero dizer com isso. Bom, para começar, o discurso que se tem, que vivemos uma profunda crise no Brasil, uma crise econômica, uma crise institucional, uma crise política, uma crise já bem séria no campo social, por isso eu falei do agravamento da questão social no título, porque há uma situação que é absolutamente visível. O retorno, por exemplo, nas grandes cidades, o retorno em massa de população de rua, que era uma coisa que há alguns anos atrás tinha diminuído francamente. Era uma coisa notável em termos da história do Brasil, essa diminuição. Próximo à minha casa, por exemplo, há uma agência bancária com uma cobertura e que há muitos, muitos anos que não ocorria, que voltou a acontecer. Quer dizer, pessoas em condições, de precariedade completa de vida, vivendo na rua, vivendo sob aquela cobertura em grande quantidade. Em grande quantidade. Toda a frente do banco tomada por pessoas de rua. Para mim, esse já é um medidor muito próximo de casa, então eu não preciso andar muito para sentir, que as coisas mudaram e mudaram para muito pior. O grau do desemprego no Brasil, a cada mês as taxas pioram, e sem expectativa de melhoria. Levando-se em consideração que vivemos uma época que reúne dois aspectos diferentes do desemprego, quer dizer, um desemprego ligado a crises econômicas, etc., e o desemprego causado pelo fim do emprego, pelo fim de emprego, de profissões, e eu acho que é uma coisa que as professoras devem discutir muito, hoje em dia. Vocês devem visualizar, e eu converso muito com meus alunos, porque eles vão viver nesse mundo, vocês vão viver muito mais nesse mundo, Eu já estou passado, já meu mundo profissional já está mais do que avançado, enquanto vocês estão começando. E é uma situação realmente muito grave, muito grave. Não é uma coisa que se pode. Não, daqui a alguns anos a situação vai melhorar e supera-se, encontra-se emprego. A ausência, o emprego que é extinto, a extinção do emprego. Eu tenho esse problema na minha própria família. Minha filha acabou de se formar em jornalismo e não tem, simplesmente não tem emprego. Não tem, pelo contrário, é uma sucessão de dispensas no trabalho, no Brasil esse ano, e de não contratação. Então ela é obrigada a fazer cursos de outras coisas. Agora está se tornando fotógrafa para tentar sobreviver. Quer dizer, e tudo isso numa precarização enorme do trabalho. Então, olha o somatório de coisas que está se levantando. Bom, algumas alguns setores, diante dessa crise, chegam a falar de beco sem saída, né? E diante disso tudo, no caso brasileiro, ainda tem a coisa que fica mais chamativa, e eu coloquei no meu título, a questão da corrupção. E uma corrupção que parece que onde você mexe, nos setores empresariais, nos setores político-institucionais, onde você mexe, sai cada vez mais. Então, é uma coisa que parece assustadora. Eu direi duas coisas. A primeira é que essa questão da corrupção, pelo menos no caso brasileiro, porque não é a corrupção, não é um problema brasileiro. Vamos ser bem claro. Mas uma corrupção mais ou menos sistêmica que existe, ela é brasileira, ela pode não ser só brasileira, mas ela é muito brasileira. Essa corrupção, ela já era conhecida. Quem parasse para pensar, quem estudasse o Brasil um pouquinho, há anos, nas últimas décadas, saberia, chamaria atenção claramente que setores que cresceram vigorosamente na economia brasileira, setores empresariais importantíssimos, se tornaram, inclusive, setores dos mais importantes da economia brasileira, não podiam ter crescido no nível que cresceram, por um raio em céu azul, quase como uma dádiva divina. Era certo que acontecia pelos bastidores, mas que coisas que você não tem, pode não ter informação precisa de como é que ela se dá, mas quando você olha, você diz, aí tem. Ah, aí tem coisa. E, né, algum dia essa coisa vai aparecer. Apareceu. Quer dizer, apareceu uma parte, porque eu acho que ainda tem muito mais para aparecer, e esse que é o problema. Se é que vai aparecer. Para início de conversa, e essa era a segunda coisa, eu falei em três elementos. Eu falei em beco sem saída, em corrupção, em crise. Eu queria falar dessas três coisas, assim, muito rapidamente. O Marx já nos lembrava, lá no século XIX, que ao homem não se colocam problemas que ele não possa resolver. Então, o discurso do beco sem saída é um discurso vazio. É lógico que tem saída. Há que se estudar, há que se buscar o conhecimento, há que se buscar as saídas e há que se atuar para resolver essas saídas. Não. O fundamental não é simplesmente lamentar a crise, como nós dizemos, chorar sobre o leite derramado e deixar como está. Não, muito pelo contrário, não existe beco sem saída. Não existe, eu costumo dizer, não existe fundo do poço, né? Ainda pode sempre piorar, mas também a perspectiva também é de buscar o conhecimento, buscar a ação, buscar juntar esses elementos na perspectiva de dar a volta por cima, de se ter uma melhora, de se ter uma outra construção diferenciada. Eu queria até fazer um parênteses, me veio à cabeça agora, a própria situação portuguesa, que todas as vezes que eu estive aqui, nos últimos anos, nós lamentávamos profundamente a situação portuguesa. E semana passada, se não me engano, eu li um artigo uma entrevista do professor Boaventura, e o professor Boaventura falava exatamente de uma situação onde Portugal é quase que uma luz na Europa, frente ao. Então, eu acho que a minha palavra inicial é essa. Não vamos acreditar em beco sem saída, porque isso, lógico que tem saída. Até Portugal, que vivia uma situação tão terrível, e não quer dizer que essa situação está superada, mas há caminhos, há bons caminhos apontados em Portugal e que estão chamando a atenção do resto do mundo, do resto da Europa. Que coisa boa, né? Como eu vejo, desde ontem já conversei com alguns portugueses cuja forma de se expressar sobre Portugal mudou completamente do ano passado para agora. E eu fiquei muito feliz, porque era mais ou menos a impressão que eu tinha e essa luz no fim do túnel. Né, que no Brasil dizem que é o trem que está vindo em direção à gente, que não é, me parece que não é o caso de Portugal, pelo contrário, é uma luz no fim do túnel mesmo. Tomara que assim seja. E, bom, então, sobre beco sem saída, resolvido. Sobre a questão de corrupção, eu talvez vá chocar um pouco vocês. Eu também ouvi um criminalista brasileiro, na semana passada, há um grupo de criminalistas brasileiros que se autodenominam criminalistas críticos. E foi uma palestra de mais de uma hora, uma coisa longa e muito interessante, na qual, dentre outros assuntos, ele tratava da corrupção. E ele dizia: a corrupção em si não é o problema. Não é o problema. Aí ele virou e disse, ele deu um exemplo concreto que me deixou mais surpreso. Ele disse: Abraham Lincoln é tido e havido como um corrupto? Alguém já ouviu falar disso? Abraham Lincoln comprou deputados, comprou parlamentares americanos para votarem a favor do fim da escravidão. Esse é um ato que nós consideraríamos um ato lamentável? Eu diria que não, e eu acho que a história também diz que não. A história não trata esse ato corrupto como uma coisa, né? Por quê? Porque eticamente, no final das contas, o resultado foi um resultado muito, digamos assim, muito interessante para a história dos Estados Unidos e até do mundo. Eu diria que o problema, então, passa que a corrupção, no geral, ela tem um sentido antiético muito grave. E esse sentido que a gente deve trabalhar. A situação chegou a um grau, a chamada corrupção ativa do grande empresariado dito brasileiro. E as autoridades políticas no campo da política institucional, mas em mais campos, né? Ainda não chegamos, por exemplo, completamente no judiciário brasileiro, um espaço que é uma caixa preta, né? Daquelas de avião que tá sempre fechado, é uma caixa preta o judiciário. Quando se chegar ao judiciário, vai sair muito mais coisa. Eu já deixo isso claro aqui, porque quem sabe no ano vindouro eu possa falar sobre isso e possa me referir mais especificamente ao judiciário. Já temos, inclusive no caso brasileiro, já temos um procurador preso por essa razão. Mas há denúncias de juízes de venda de sentença espalhados pelo Brasil. a denúncias que chegam a tribunais superiores. Então, é uma coisa bastante séria. Então, a corrupção ativa, a corrupção empresarial, a corrupção passiva, ela realmente, como eu dizia antes, ela se generalizou pelo Brasil. Ela teve um descontrole, coisa que em países, eu diria, mais civilizados, a corrupção existe, mas ela sofre com controles muito mais rígidos. No caso brasileiro, isso não aconteceu. Queria fazer uma referência só, que eu acabei de falar do empresariado nacional e do grande empresariado nacional, e, na verdade, essa é uma outra discussão que já se vem travando há tempos no Brasil, e agora se prova mais uma vez que esse grande empresariado, ele é grande, mas sobre ser nacional, isso é muito discutível. A própria empresa ligada ao setor de carnes, que está completamente envolvida nas denúncias de corrupção da presidência da República no Brasil, é uma empresa que hoje em dia mais de 60% dos seus negócios estão nos Estados Unidos, não está no Brasil. Quer dizer, é uma empresa brasileira. Me lembro aqui de Portugal, alguns anos atrás, quando o dono do Pingo Doce no supermercado, Papá Holanda. que era nacionalista, fazia o discurso nacionalista e transferiu seus negócios para a Holanda, não foi isso? Isso. E a população portuguesa ficou absolutamente chocada, revoltada. Eu estava aqui na época e ele simplesmente não deu a menor, como a gente disse, a A menor palavra mesmo. pelota para isso, foi transferiu seus capitais para a Holanda e acabou. Então, falar sobre o grande capital nacional é muito discutível. A transnacionalização do capital hoje em dia, ela atinge, não atinge só os países centrais do capitalismo, ela atinge a todos. E quem se transforma num, quem, a empresa que se transforma numa grande empresa passa por esse processo de transnacionalização. Sem a menor sombra de dúvida. E o último ponto que eu queria tocar sobre esse aspecto dos três pontos iniciais é sobre crise. Também é uma coisa que eu tenho um certo cuidado de falar. Quando eu estava no mestrado, eu tinha um professor, não sei se os brasileiros já ouviram falar, professor da PUC do Rio de Janeiro, chamado Bernardo Sorge, que uma vez falávamos sobre crise na aula e ele parou a aula assim e disse: "Vem cá, algum dia vocês viveram sem Sem crise. crise? Em algum momento da vida de vocês não teve crise?" E aí nós, alunos, nos entreolhamos e descobrimos sem capacidade de responder a questão do professor Bernardo, baseado naquilo que a gente falava naquele momento, que estamos passando uma crise muito grave. Não? Sim, nós estamos realmente no Brasil passando uma crise muito grave, mas desde quando a gente não esteve? Eu paro para pensar e eu não sei. Eu que vivi o tempo da ditadura e pensava o final da ditadura, toda a felicidade do rompimento com aquele processo duríssimo, do qual eu também fui vítima muito direta, que iríamos viver uma situação de uma paz, de uma. Qual que. Aí viemos, logo depois, ainda já nos estertores da ditadura, o Brasil numa crise econômica que levou quebra da economia brasileira em 1982. E daí para diante é só fazer leituras acuradas do que nós observamos, Nós vamos ver que o tempo todo nós vivemos crises variadas. Ora, o problema é que no Brasil hoje, essa crise atinge os mais, como eu falei agora há pouco, os mais altos setores, os mais importantes setores de governo, e isso então repercute para toda a sociedade. A crise político-institucional. E ela vem acompanhada de uma crise econômica. Esse governo, que tomou posse por meio de um golpe institucional, e só tomou posse por meio de um golpe institucional na medida que poucos meses antes ele apresentou um projeto para o empresariado brasileiro, e esse projeto eu até escrevi aqui para não esquecer e me perdi no projeto. Era um algo como futuro para o Brasil. Eu acho qualquer hora aqui. Esse projeto era um projeto que dava para o empresariado brasileiro tudo aquilo que esse empresariado sonhava em termos principalmente das relações sociais estabelecidas no Brasil. Tudo o que os setores empresariais reclamavam do chamado custo Brasil, do custo da mão de obra, da existência de uma previdência, de uma série de direitos dos trabalhadores, era literalmente atropelado por esse projeto apresentado por então vice-presidente da República, Michel Temer, e pelo seu partido, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB. É uma ponte para o futuro, exatamente. É exatamente isso. Esse. Bom. Então esse projeto era isso. Eu me lembro bem que em outubro de 2015, ainda sob o governo de Dilma Rousseff, começou uma campanha relativamente forte pelo impedimento da presidente. E duas das grandes entidades, duas das maiores entidades empresariais do Brasil, a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e a Firjan, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, lançaram um manifesto contra o impeachment. E ele foi reproduzido na mídia monopolista brasileira, o que não é pouca coisa, porque a mídia monopolista brasileira, ela tem um peso que eu acho que ninguém aqui ignora. Foi reproduzido em editorial na televisão. Então isso não é pouca coisa. E aí a pergunta que se fazia na época era por que é que essas entidades empresariais defendiam a continuidade do governo Dilma? E não era muito difícil de se chegar à resposta. De um lado, os setores da banca tinham, historicamente, e isso não era do governo Dilma, mas desde o governo Lula da Silva, os seus maiores ganhos. Seguidamente, a cada ano, seus maiores ganhos da história. E mesmo setores da indústria, que passava por uma situação crítica, inclusive de desindustrialização já do Brasil, uma grave crise de desindustrialização do Brasil, que permanece até hoje, mas que recebia subsídios por parte do governo brasileiro, por parte do governo Dilma, de grande porte. e que não estavam interessados na superação então desse governo. Interessante que, se a gente parar para pensar, alguns meses depois, né, esse governo caía com o apoio do empresariado brasileiro. Eu diria que a situação que explica isso tudo passa por 2013. 2013, na minha concepção, se começa com um movimento de caráter popular, de base estudantil, na busca de melhorias para essa camada estudantil, principalmente na questão dos transportes, e que acaba funcionando como um destampe, uma explosão, e que vai levar milhões de pessoas à rua. E que vai levar milhões de pessoas à rua com reivindicações as mais variadas. E eu me lembro que eu dizia isso Exatamente. aqui, do que eu conseguia ver de longe. As reivindicações as mais variadas, a coisa mais descontrolada. Não havia uma direção para esse movimento. E eu sempre me preocupei que movimentos sem direção, a tendência deles é ser estouro de boiada. Estouro de boiada, você não sabe para onde vai. E pode chegar num dado momento que o boi da frente para, e aí para tudo e não acontece mais nada. Ou pode levar a coisas completamente diferentes do que foi o início daquele movimento. E eu me lembro que aqui nesse instituto eu falava do medo do processo de fascistização. Eu fechei uma palestra aqui levantando o medo no processo de fascistização. É curioso como, ao voltar ao Brasil, ao ter contato com as pessoas no Brasil, eu descubro que os movimentos de esquerda, os partidos de esquerda, nessas movimentações, as bandeiras de esquerda foram atacadas. Eu tive amigos que foram massacrados, tiveram braços quebrados, cabeças quebradas, nessas manifestações iniciais de 2013. Diante desse quadro, como se diz no Brasil, não sei se é português também, o armário se abriu. A direita e a extrema-direita saíram do armário. É muito curioso que no Brasil, e vocês são novos, mas eu já tenho idade suficiente para dizer isso com tranquilidade, ninguém no Brasil, nem no tempo da ditadura, se dizia de direita. Ninguém. Paulo Maluf nunca disse que era de direita. É uma coisa absolutamente chocante, sempre me chamou muita atenção no Brasil. É uma coisa normal, por exemplo, aqui na Europa as pessoas serem de esquerda, serem de direita, no Brasil ninguém. Ninguém. Talvez um militar saudoso da ditadura pudesse fazer esse tipo de afirmação, mas no geral ninguém se afirmava como de direita. Hoje em dia é uma coisa absolutamente normal, corriqueira e ampla, e de certa forma massiva. Intelectuais, eu tenho alguma dificuldade de chamar de intelectuais de direita, porque nós tivemos no Brasil intelectuais de direita de altíssima qualidade. O que temos hoje é de péssima qualidade, na minha opinião. Mas de qualquer jeito, se dizem filósofos, pensadores, escritores, etc. E com a ajuda dos mecanismos que existem hoje, das redes sociais, etc., ampliam de forma assustadora esse tipo de pensamento. E isso foi um dos instrumentos utilizados fortemente a partir de 2013 para desestabilizar o governo federal, em especial. E eu diria, puxa, os governos estaduais também passavam por situações desse tipo. Mas o direcionamento, e aí eu posso falar com tranquilidade, de ser um movimento de direita e até de extrema direita, nós vimos as manifestações de rua, né, ocorridas de 2015 para 2016, né, na perspectiva de derrubada do governo Dilma. Essas manifestações, na minha concepção, acabaram convencendo, de alguma forma, ao empresariado brasileiro, até aqueles que estavam com certo receio de apoiar essa aventura, a acabarem apoiando essa aventura. Eu creio que, hoje em dia, muitos deles estão fazendo autocrítica da aventura, porque a situação que se vive hoje no Brasil, em vários aspectos, ela é pior do que nos estertores do governo Dilma. Então, esses setores, inclusive setores que assinaram aquele documento em outubro de 2015, devem estar muito, muito preocupados de terem mudado de opinião em 2016, no início de 2016, e terem levado a quebra da institucionalidade, ao golpe institucional, né, que derrubou Dilma Rousseff. E aqui eu deixo bem claro, eu não estou fazendo a defesa do governo Dilma Rousseff. Pelo contrário, inclusive. O governo Dilma Rousseff não é um governo, não foi um governo, especialmente o segundo, que tenha cumprido sequer um pedaço daquilo que prometeu na campanha, especialmente no segundo turno, quando, para ganhar as eleições, se lançou num discurso mais ou menos radicalizado à esquerda, do Coração Valente, ou coisas que vocês certamente devem lembrar. E, imediatamente após a vitória eleitoral, montam um ministério que era um ministério que, a parte todo o setor econômico, quer dizer, fundamental para a sociedade brasileira, estava sob controle da fina flor do neoliberalismo. E que tocou esse projeto para diante de uma forma extremamente confusa, já no meio da crise econômica. E, bom, e o governo era uma hidra. Várias cabeças, cada uma puxando para um lado e sem direção. E vivendo já sob uma crise econômica que cada vez mais chegava perto da boca. A água subindo cada vez mais. Bom, essa situação acaba levando a que a derrubada de Dilma aparece com uma possibilidade, com um projeto do PMDB, a Ponte para o Futuro, uma possibilidade de superação da crise. Tinha, pelo menos, essa chance com os projetos absolutamente antipopulares. E essa é uma característica muito interessante. Esse projeto só poderia ser levado adiante por um governo sem voto, um governo profundamente impopular, porque é um projeto absolutamente antipopular, um projeto que, levado às urnas, jamais conseguiria ser eleito. Jamais a população brasileira, em sua maioria, aceitaria o conjunto de coisas que estão sendo colocadas aí, a saber, o controle de gastos públicos por 20 anos, sucateamento do serviço público, a redução do salário do servidor, suspensão de contratação de novos servidores, e isso já transformado em lei. Isso é de uma gravidade enorme para as novas gerações, porque ou os salários ficam congelados ou não há contratações. O número de contratações para o serviço público no Brasil absolutamente despencou no último ano. Em algumas áreas ele praticamente deixou de existir. E combinado com uma proposta que também vem aqui, que é a proposta de reforma da Previdência, que eu vou falar dela já já, ela expulsa muitos trabalhadores que estão com medo dessa reforma da Previdência para a aposentadoria, vocês chamam Sim, reforma. de reforma, né? Mas não há substitutos. O que quer dizer que o trabalho cresce. E a capacidade de garantir serviços públicos para a população diminui de forma brutal. É essa a consequência assim, mais visível e mais dura desses projetos. O atendimento, o serviço público é absolutamente abandonado. Já era uma coisa mais ou menos comum no Brasil o serviço público ser, de certa forma, abandonado. Mas há um agravamento para setores de ponta desse serviço público. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vive um momento de uma gravidade especial, porque é um instituto de ponta de pesquisa para o Brasil e de necessidade fundamental para qualquer, no caso, para qualquer país do mundo ter um instituto desse tipo funcionando e está virtualmente paralisado. As universidades públicas no Brasil, falávamos agora há pouco sobre a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde eu me formei, inclusive, e que tem cursos do mais alto gabarito, inclusive o que está do doutorado da nossa colega, e que está sendo completamente sucateado. Isso é, não é não é uma retórica, porque me assusta muito quando a gente assiste uma palestra, quando o palestrante é muito retórico. O que está acontecendo no Brasil, no serviço público, não é retórico. O que está acontecendo hoje em dia na UERJ, a UERJ tem em seu prédio principal 12 andares. Ela passou durante meses sem elevador. Ela tem um conjunto de elevadores, e ela passou durante meses. Não sei se você chegou a pegar essa experiência. Sim, Nos e andares. por exemplo, o seu andar é o 12º, é o último, né? Então, é uma situação quando você tem um prédio de 12 andares, onde funciona uma universidade pública, onde nenhum elevador, nenhum funciona, já dá a medida de que eu não estou fazendo retórica. Não é um exemplo. O Rio de Janeiro completou, há pouco tempo atrás, há poucos dias atrás, um ano de declaração de falência. Um ano. Professor, a questão da emissão de passaporte também pode entrar nessa questão? Eu vou fazer então um parênteses para te responder. Eu acredito, tem para mim isso, que a emissão do passaporte não está ligada, apesar dos argumentos da Polícia Federal, à questão mais diretamente econômica. É lógico que o serviço público em geral está sofrendo com os cortes. Mas a Polícia Federal, que está com embate, ou setores da Polícia Federal, com embate com o governo federal, eu acho que está usando isso como mais um elemento para o embate. Está usando... E esse afeta a população, a chamada classe média, como a gente diz, eu não gosto muito de usar esse termo, não, mas é o corrente, afeta no começo do período de férias de meio de ano. Então é um horror, né? Pessoas que estavam próximas, já tinham dado entrada e não tem mais ideia de quando é que vão receber o passaporte. Isso cria um frisson na sociedade, pelo menos em camadas médias para cima, que não é pequeno. Mas eu considero que, apesar dos argumentos da Polícia Federal serem econômicos, eu considero que, diante do quadro do choque da Polícia Federal com o governo, e principalmente a ameaça da demissão do atual chefe da Polícia Federal pelo ministro da Justiça, que é o seu superior imediato, eu considero que é nesse momento que a Polícia Federal está fazendo esse jogo, está fazendo um embate, né, com o governo federal, e vamos ver o que vai sair disso. Você vê, estamos discutindo hoje. Olha a dificuldade. Eu dizia há pouco tempo... Educação. Sim, pois é. Eu dizia para a professora, menos de um mês atrás, que a minha preocupação ao chegar aqui, que eu sou historiador de formação, apesar do meu doutorado ser em serviço social, de chegar aqui não consegui fazer história, estou fazendo jornalismo. Eu estou contando o dia a dia. Não, não tem distanciamento crítico. Olha, a pergunta que você me faz é sobre o hoje. Uma série de coisas que eu estou falando aqui é sobre o hoje. Ao mesmo tempo, nos remete também ao passado, né, Fred? Sim. De repente é mais Fred? Porque tudo. Sim, não, com prazer. Então tá, Fred. Não me chame de outro nome. Somos colegas, né? Então eu me sinto tranquilo também de fazer essa observação. Sim. O conceito de questão social, para nós, assistentes sociais, sobretudo, né, no mestrado em serviço social, que é um dos, né, tão bem valorados e reconhecidos aqui em Portugal, me remete a uma questão que eu queria que você falasse também. Sim. Deixando de ser bandeira, necessariamente, a questão do pleno emprego. Na literatura, isso tem se perdido, né? Nos discursos acadêmicos também, houve uma sensação de esvaziamento de sentido da articulação entre o que é a questão social e a questão do pleno emprego, como se fosse descolado. E isso me preocupa fundamentalmente, principalmente quando estou diante de pessoas em formação, né? Eu queria te ouvir um pouco. No começo da minha exposição, eu falei, inclusive, da questão do emprego, sim, dessa dualidade. Tem várias correntes, né? Tem a corrente do, né, de acabou, que não é possível, que teve muito a ver com essa questão do governo sem saída, né? Sim, mas da dualidade dessa questão do emprego, no sentido de que vivemos uma crise econômica e essa gera desemprego. Uhum. Mas também há a questão do desemprego estrutural, do encerramento de empregos. Uhum. Eu tenho vários conhecidos que são bancários e conversamos sobre essa situação. Em menos de 20 anos, um terço da categoria bancária simplesmente desapareceu. E não é uma questão de que daqui a 5 anos isso pode voltar. Não, esses não voltam mais dentro da perspectiva que está colocada do capitalismo nos quadros de hoje. Não voltam mais. Então, esse muito perverso efeito da questão social, quer dizer, das práticas do capitalismo, se junta a outros elementos, e você vai conversando com as pessoas e vai se estimulando uma certa falta de perspectiva, e que nós temos a responsabilidade, é uma responsabilidade nossa, lutar contra isso. Lutar para, com uma luta de resistência nesse momento, para no futuro reverter esse processo. Porque a questão do pleno emprego, ela não é uma, como se dizia aqui, principalmente na Alemanha, mas aqui na Europa no geral, a utopia socialista. Não é verdade? Eu dou um exemplo, só para vocês pensarem, vou fugir completamente do que eu estava tratando, mas para dar um exemplo, que eu gosto muito de trabalhar com meus alunos. Meus alunos são novinhos, mas eu já... Eles estão caminhando também para viver essa vida, então eu tenho que alertá-los desde novos. E eu digo para eles, há 120 anos atrás para mais, lutava-se no mundo capitalista pelas 8 horas de trabalho. Mais de 120 anos depois, nós continuamos, no geral, com as 8 horas, caminhando para mais. Porque um dos projetos da Ponte para o Futuro abre espaço para mais horas de trabalho. E aí eu pergunto, o que é que se desenvolveu em termos de forças produtivas nesses 120 anos? É uma coisa inimaginável. Isso repercutiu nos salários? Os salários cresceram tanto quanto se desenvolveram as forças produtivas nesses mais de 120 anos? Nem de perto. O que quer dizer que o grau de acumulação de capital, na mão especialmente do grande capital, é uma coisa astronômica. Astronômica. E quando eu vejo que determinadas coisas que são colocadas no Brasil, e de há muito, não é de hoje, quando foi criado o salário mínimo no Brasil, na década de 40, e foi criado cheio de restrições, e era só para o setor urbano, ainda minoritário no Brasil, o grande empresariado gritou e disse que ia quebrar o Brasil. Quando mais ou menos 20 anos depois se criou o 13º salário no Brasil, o mesmo grande empresariado gritou e disse que o Brasil ia quebrar. Hoje em dia, o salário mínimo nominal, o salário mínimo real, é muito abaixo do que ele era quando foi criado na década de 40. A avaliação do Departamento Intersindical, o DIESE, o levantamento que o DIESE faz é que o salário mínimo hoje em dia deveria ser mais de 3 mil reais. Ele não chega a 1.000. Se você falar em elevar o salário mínimo no Brasil para 1.500 reais, todo, absolutamente todo o conjunto de um empresariado brasileiro vai gritar e a mídia monopolista vai colocar em manchete na primeira página: o Brasil vai quebrar. E certamente se derruba presidente se fizer isso. E o Brasil era o que era em 1942, 44. E é outra coisa completamente diferente em 2017. A economia brasileira cresceu enormemente, o peso do Brasil, a importância do Brasil cresceu enormemente. Como vai quebrar? Sim, são todos esses elementos. Então, quando você fala da questão do desemprego, se nós formos entrar em todos os elementos daquilo que nós, vou atropelá-las e me incluir como assistente social, né? Que nós falamos da questão social, quer dizer, dos efeitos da ação do capitalismo, É uma coisa, no caso brasileiro, é uma coisa chocante. Porque a economia brasileira. E eu, quando eu dei o exemplo das 8 horas de trabalho, eu não estava falando do Brasil. Eu quero dizer que é uma questão mundial. É uma questão do capitalismo em termos planetários. Quero dar um rapidíssimo exemplo também. No final dos anos 50, iniciozinho dos anos 60, o premier soviético Nikita Khrushchev já fazia discursos prevendo para curto prazo a jornada de trabalho de 3 e 2 horas diárias. De 3 e 2 horas diárias. No final dos anos 50. 50, quase 50 anos depois, e nós estamos falando em muitos lugares do mundo, não é só o Brasil, aqui na Europa. Nós Pois é, tivemos o aumento para 40 horas de trabalho. o aumento Portanto, da carga de horas de trabalho semanal. e não contenção salarial, mas redução salarial. Quer dizer, é uma situação, e aí eu não posso fugir essa terminologia, porque não tem outra, por mais horror que os ouvidos liberais sintam com isso, que a luta de classe está colocada para a gente. Está colocado para a gente. Isso não é possível. Não é possível que o capital cresça tanto e mantenha determinadas situações que, por exemplo, no Brasil, implementadas as medidas da ponte para o futuro, vai nos jogar no século XIX, no final do século XIX e iníciozinho do século XX. Por exemplo, quando fala da questão da legislação trabalhista, uma medida que está para ser aprovada, foi aprovada agora, essa semana, na última comissão que faltava, que era de Constituição e Justiça do Senado, e a última que falta antes de ir para o plenário, provavelmente vai para o plenário antes de eu voltar para o Brasil, essa reforma trabalhista, ela é um verdadeiro desastre, porque ela mexe com a legislação trabalhista do Brasil, e é importante que se saiba. Há muitos brasileiros aqui. Desde que eu me dou por gente, que eu sou crítico da legislação getulista da CLT. Porém, a CLT é uma garantia do trabalhador. Eu sempre digo que para os trabalhadores, desde o tempo dos romanos, dos gregos antigos, ter legislação é melhor do que não ter nenhuma. Ter uma legislação dura, ter uma legislação, uma lei das 12 tábuas, como? Era uma legislação dura com os plebeus, mas ela era uma legislação. O que acontece com essa legislação trabalhista que está sendo apresentada no Brasil? Ela destrói com a legislação trabalhista o que tinha de bom e o que tinha de ruim. Na CLT, na Consolidação das Leis Trabalhistas do Getúlio. E atenção, a consolidação das leis trabalhistas que existem hoje não é a CLT do Getúlio. Isso é mentira. Porque ela, durante as décadas que se passaram, ela sofreu uma série de modificações, inclusive muitas delas favoráveis aos trabalhadores. Então, quando o governo diz que precisamos modernizar a legislação trabalhista, ele está mentindo. Porque essa legislação trabalhista foi modernizada no passar dos anos. Ela foi sendo modernizada. E há aspectos, sim, que necessitam ainda de modernização, de modificação. E eu mantenho a minha posição de que há necessidade de mexer. Mas o que está se fazendo agora é a destruição da legislação trabalhista, a ponto de se colocar em dúvida a continuidade da justiça do trabalho. Porque na medida que você coloca na frente do legislado, você coloca o negociado, para que justiça do trabalho? Para que juiz? Basta patrão e empregado negociarem. Está resolvido. É uma situação terrível. Ainda ontem, já aqui em Lisboa, um amigo me mostrou uma fala da professora Marilena Chaui, quando ela diz que um grande problema que nós temos, que infere direto sobre a questão social, é que o neoliberalismo, talvez a coisa mais terrível do neoliberalismo, é a influência que o pensamento neoliberal, a forma com que ele penetrou na cabeça da classe trabalhadora. O trabalhador, ou muitos trabalhadores, já não se pensam como trabalhadores. Eles se pensam como prestador de serviços. Colaboradores. Ah, sim, no Brasil também. Esse é um discurso mundializado. É muito interessante, porque esse discurso, né, que eu digo que vem dos setores econômicos, da administração e tal, ele é mundializado. Fora os termos em inglês, né, que são utilizados. Se ouve um administrador hoje em dia, numa entrevista, se você não é bom de inglês, boa parte da entrevista você não entende, porque grande parte da terminologia que ele usa é inglês. E não é só entender inglês, é entender inglês, o inglês específico do economês, como nós dizemos no Brasil, no campo da administração. Então, essa a professora Marina Chaui dizia que há um trabalhador que não se vê como trabalhador, então, que negocia. E é essa perspectiva que mais se fortalece da negociação das relações individuais de trabalho. E isso está também no golpe do futuro, que eu chamo o programa do PMDB. O golpe do futuro. É esse tipo de perspectiva, é esse tipo de trabalhador que está se esperando ter no futuro. Quer dizer, qual é a capacidade desse trabalhador de se juntar a outros trabalhadores quando, na cabeça dele, como prestador de serviço, ele tem que concorrer com os outros prestadores de serviço para ver quem é que consegue prestar esse serviço e, por isso, sobreviver. Por isso, conseguir um determinado ganho. Qualquer dia vão parar de chamar de salário, vão chamar de outra coisa. Qualquer hora, olha lá, hein? Qualquer hora vocês vão ouvir que o termo salário vai ser substituído, como foi substituído o trabalhador por colaborador. E isso parece ser uma perspectiva mundial. Não estou te ouvindo, falei algo aqui. Bom, a gente fica tão indignado diante da supressão dos direitos. E ontem nós estivemos ouvindo o ministro da Justiça do governo Dilma, né? O José Eduardo Cardoso, conosco. E ele faz algumas observações com relação a esse cenário. Ele diz que a gente tem que fazer uma análise muito profunda do nosso passado para entender o presente. E ele se diz pouco otimista diante do cenário, porque ele coloca uma questão que eu acho que é importante e tem tudo a ver com a sua fala, Fred, que é a questão da cooptação do judiciário, né? Quer dizer, quando você tem, na verdade, somado essa falta do trabalhador se ver enquanto tal, numa perspectiva ceticista com relação às instituições, e ainda mais com o esvaziamento de sentido do que é o judiciário brasileiro, não é? em que você tem pessoas que se acham no direito de exercer, né, a legislatura a seu favor, e não exatamente em direção ao que a sociedade preconiza. Né, inclusive a partidarização em alguns setores do judiciário, que é um escândalo. Uhum. Uma partidarização explícita. Se um determinado parlamentar que está sendo indiciado cai na mão de um juiz, todo mundo já sabe que ele vai ser inocentado. Isso é um absurdo. Quer dizer, a palavra absurdo tem esse problema. A palavra absurdo quer dizer que não existe. E existe, não é um absurdo. Não é um absurdo. Isso existe, isso está acontecendo no nosso país. Hoje, queria colocar um outro elemento da ponte para o desastre, outro termo, que é a questão da terceirização, também medida já aprovada. Existia terceirização do trabalho no Brasil para atividades meio. Agora foi aprovada para qualquer tipo de atividade. Então, de repente, pode surgir qualquer coisa, qualquer um, para trabalhar em qualquer lugar. Isso dentro da lei. Essas condições são assustadoras, porque elas se justificam em alguns aspectos de algumas profissões novas. Se você for ler a justificativa da lei, ela, em cima de algumas profissões novas, de necessidades novas, mas ao invés dela abarcar essas novidades, especificamente essas novidades, ela abre para o conjunto do mundo do trabalho. E é como nós dizemos no Brasil, é um Deus nos acuda. As relações de trabalho no Brasil, diante da terceirização generalizada, diante desse controle, dito controle, dessa redução do investimento público por 20 anos, dessa quebra do compromisso do Estado, que é a reforma da Previdência, esse descompromisso do Estado, que é mais um elemento da questão social, o descompromisso seguido do Estado com responsabilidades com o conjunto dos trabalhadores, e nessa questão da Previdência em especial, é um salve-se quem puder. É jogar os trabalhadores brasileiros na disputa individual. É jogar, como eu disse, para uma perspectiva do século XIX e entrada do século XX. Quando você não tinha legislação, direitos, você não tinha nada. Foi uma construção da luta dos trabalhadores. Mas diante de um quadro onde camadas dos trabalhadores começam a não se reconhecer nem como trabalhadores, que perspectiva de superação disso? Eu acho que quando o ex-ministro coloca uma visão pessimista, ele está sendo, de certa forma, realista. Infelizmente, eu não queria estar aqui falando isso, mas o mundo que eu sonhei desde garoto, né, na luta contra a ditadura, o mundo que eu sonhei deixar para os meus filhos, não era nem de longe esse mundo que está ficando. Pelo contrário. Esse mundo que está ficando pior, não, evidentemente, na questão da ditadura, da tortura, do assassinato, da prisão, mas em outros aspectos está ficando muito pior do que naquela época. Em que você, em relação, por exemplo, à questão do trabalho, você tinha alguns elementos de segurança do trabalho, alguns, que a própria ditadura retirou. Elementos de segurança do trabalho quando criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em 1966, logo no início da ditadura. Já foi um elemento de caráter liberal naquela época. Mas A situação de hoje é muito pior, é muito mais assustadora para gerações futuras. Então, nós temos já coisas aprovadas, coisas em tramitação. É verdade que coisas em tramitação, algumas com imensa dificuldade de aprovação. E aí, quando eu disse que há setores do empresariado que talvez estejam fazendo autocrítica da derrubada da Dilma Rousseff, passa mais ou menos por aí. Porque um presidente com esse nível de aprovação atual, a última pesquisa que saiu dava de bom e ótimo, dava 7%. É um dos índices mais baixos. Só não é mais baixo do que do presidente Sarney na época da hiperinflação no Brasil. Então, nessas condições, a possibilidade de, às vésperas de um ano eleitoral, de renovação de toda uma Câmara, que é uma Câmara, na sua imensa maioria, eu não vou nem discutir o lado corrupto, mas é uma Câmara absolutamente medíocre, absolutamente medíocre, tirando honrosas exceções, você não tem um debate parlamentar de qualidade. Nada. Nada. Você não tem uma discussão que tenha uma profundidade. Tudo raso, tudo rasteiro. Tudo que qualquer um de vocês falaria muito melhor. Qualquer um de nós faria um discurso parlamentar com toda a assessoria parlamentar que aqueles sujeitos têm. Faria discurso, faria propostas, faria projetos de muito mais qualidade. Ô Fred, do me que desculpa, aquilo. Eu não quero deprimir com a sua comparação. Sim. A qualidade técnica, científica da Câmara hoje é abaixo da crítica, né? Assim, mas. Mas eu queria só colocar uma observação aqui para deixar a gente mais indignado, né? Eu estou acompanhando as redes sociais, enquanto eu ouço sua fala, eu vou fazendo essa articulação. O Aécio acaba de reassumir a sua cadeira no Senado, justamente hoje, né? E a Elaine Belling, que foi, né, minha professora na UERJ, onde eu também me graduei em serviço social, ela colocou assim: Aécio de volta ao Senado no dia da greve geral. É um escárnio, conluio no STF. Então a gente está diante disso, né? Assim, só para fazer um comentário aqui breve, de como suas questões foram pertinentes, viu, Fred? Sim. Você fala do beco sem saída, da corrupção em crise. E tudo ao mesmo tempo, né? Sim. Não, não, não são categorias distantes de análise. Não, tá não. Tudo acontecendo no mesmo momento, né? Olha, esse é mais um elemento que não estava no meu texto. Pelo contrário, eu dizia aqui mais para diante, eu falava de situações em termos das perspectivas, e eu dizia o candidato quase eleito nas últimas eleições presidenciais está com acusação, afastado do Senado e com risco de ser preso. Pois é. Mas estava. Até ontem estava. Então, a pessoa nessas condições volta para o Senado. Então, eu acho que a palavra que vem mais imediatamente na cabeça da gente é escárnio mesmo. É um escárnio com a população brasileira. E agora, ainda assim, vamos pensar, não me alongar demais. O que que faz um governo? Um fantasma no governo, porque o Temer, com uma aprovação de 7%, um governo, um presidente que vai para o exterior e faz uma viagem para a Rússia e para a Noruega que foi um fracasso. Foi um fracasso político. Na Noruega, a primeira da Noruega esperou a viagem do Temer para dizer que ia cortar metade dos recursos que são doados para a sustentação da Amazônia. Um governo, ainda falando de política externa, que seguidamente, agora recentemente, tentou tomar medidas a favor da derrubada do governo da Venezuela e foi massacrado. Ficou em absoluta minoria, ninguém nem ouviu. Um presidente que é recebido por pessoas do terceiro escalão na sua chegada na Rússia. Quer dizer, o Brasil virou um país de quinto mundo de novo. Ele está sendo tratado assim. E assim, muito rápido. Nós tivemos uma situação, e eu vou dizer para vocês, eu sou uma pessoa muito crítica do governo Lula, mas o Lula, por mais discutível que sejam a série de medidas que ele tomou, inclusive no campo internacional, por exemplo, a internacionalização de empresas que hoje em dia são as grandes empresas que estão diretamente ligados aos grandes casos de corrupção, a saber, as empreiteiras e as empresas exportadoras de gado. Da soja vem aí. Escreve o que eu estou falando. As da soja vem aí. Mas, por ora, como grande produtor de soja é ministro, ainda se segura. Mas vem aí. Vem aí. O avião com 500 quilos de cocaína decolou de uma das fazendas do ministro na semana passada. Vem aí. Vem aí. Mas, por ora, vamos tratar, né, como eu sou professor de história, eu costumo dizer, eu não trato do futuro. O futuro vocês consultam as pitonisas, as cartomantes. No meu caso, eu trato do passado. Agora estou tratando do presente, né? Do mais presente. Bom, o que mantém esse governo? O que mantém esse governo nessas condições? Por muito menos. Você teve o golpe parlamentar que derrubou a Dilma. Né? Eu falava do Lula, uma ida do Lula, só para terminar, uma ida do Lula ao exterior era um dado de prestígio do Brasil. Sem nenhuma dúvida. Com todas as críticas que eu posso fazer, sem nenhuma dúvida, era um dado de prestígio. Uma viagem do Temer é uma vergonha que se internacionaliza. Uma vergonha interna que se torna uma vergonha externa. O que segura esse governo? Bom, o que segura esse governo, na minha opinião, é que são várias coisas. E talvez tenha mais do que as que eu vou tratar, mas eu vou pegar algumas coisas. Primeira coisa. É que tem gente demais envolvida nesses problemas. Em todos os setores. Desde o empresarial ao setor político, partidário. E aí, de todos os grandes partidos, todos, e muitos dos pequenos. O Brasil tem 30 e tantos partidos, né? Então, tem muita gente envolvida. O grande empresariado. O governo federal, porque não é só o presidente, você tem um sem número de ministros, inclusive em um ano, um entra e sai de ministros por acusações seguidas e cada vez piores, e o próprio judiciário. Acabamos de ouvir um depoimento sobre como o judiciário está não agindo. Agindo e não agindo. Agindo partidariamente em algumas situações, não agindo partidariamente, atropelando a lei. agora mesmo, e não é por falta de aviso, no caso do judiciário de primeira instância. E aí eu estou falando muito claramente, mas não só, do judiciário de primeira instância lá do Paraná, de Curitiba, que sai uma fúria condenatória com base em depoimentos e sem provas, e que já começou. Essa semana, o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores foi inocentado de uma das condenações que ele teve, em segunda instância. Por quê? O que disseram os juízes de segunda instância? Não tem prova, só tem depoimento, só tem denúncia. Não se pode fazer uma condenação sem provas. Isso aí abre espaço para o que vem. Isso está dito há muito tempo. Não fui eu que disse, quem sou eu? Para ter sido o primeiro a dizer. Um sem número de, inclusive, criminalistas, deixa isso claro. Mas a mídia, né, a ideia de se colocar. Toda uma propaganda midiática em cima, de juízes, quando o juiz deveria ser aquele que menos aparece. Ah, vamos ao futebol, né? Qual é o melhor juiz do futebol? Aquele que aparece a cada minuto ou aquele que ninguém nem nota durante o jogo? É exatamente o que ninguém nota, porque o jogo transcorreu na maior tranquilidade. O juiz midiático é o antijuiz. O que tem que estar em cena não é o juiz, é a justiça. Quando o juiz está em cena, a justiça sai de cena. E é o que nós estamos observando no Brasil. E, evidentemente, há juízes sérios que vão olhar para esse processo e vão dizer: não, isso aqui não passa. Isso aqui não pode passar porque não tem consistência nenhuma. Afinal de contas, minimamente existe a lei. Para mal ou para bem, existe a lei. Então, primeira situação que me parece decisiva para ainda existir esse governo é o quadro do envolvimento mais ou menos generalizado de autoridades, né, do setor político, judicial e também do setor empresarial. Então, mais ou menos eu me segura que eu te seguro e ninguém cai, né? Um segundo setor, uma segunda questão é que eu vejo setores interessados em deixar o governo sangrar até 2018. Que me perdoem alguns amigos que negam isso de pés juntos, mas eu vejo setores de oposição, vejo setores especialmente do Partido dos Trabalhadores interessadíssimos em 2018, que se chegue até as eleições e especialmente se tenha a chance de eleger o Lula de novo para 2019. Então, deixa o Temer aí, deixa o Temer sangrar. Da boca para fora, fora Temer, direta já, da boca para dentro, vamos segurar a coisa. Há questões. A própria greve geral de hoje, a Central Única dos Trabalhadores, muito vinculada ao PT, recuou num dado momento da greve. Depois voltou. Mas, evidentemente, recuando e voltando já deixa uma sinalização para a sociedade de que, pelo menos uma parcela das categorias ligadas à CUT não vão entrar de cabeça nesse processo. Vejam bem, eu não estou culpando, se não sair a greve geral como eu estava pensando, a culpa não é da CUT, por favor. A greve geral depende, uma série de elementos muito mais, que vão muito além da vontade, por mais forte que seja a entidade. Mas né, tem aspectos objetivos muito concretos, não depende do subjetivo, mas ela depende também do subjetivo. Se não houver um desejo muito explícito, um trabalho muito, muito duro para levar isso adiante, isso não sai. Essa expectativa de deixar o governo Temer sangrar até 2018, que eu chamei até no texto aqui que eu redigi, de um sebastianismo à brasileira, porque é uma perspectiva de deixa aparecer o salvador da pátria em 2018. Por quê? Porque nós estamos diante de um quadro onde a gente olha em volta no Brasil, quem sobra? Nós temos o próprio Lula, que lidera as pesquisas de opinião. Lidera a pesquisa de opinião um ano antes das eleições. A gente já viu, mais de um ano antes das eleições, a gente já viu com o próprio Lula mais de uma vez, que não leva a coisa nenhuma. Mas tudo bem, que a gente relativize parcialmente essa análise. Lula está com sem número de processos nas costas e com um sem número de setores do judiciário com vontade de condená-lo. E aí pode ser em primeira e segunda instância. O próprio Lula está muito mais interessado em 2018 do que na derrubada do Temer. O discurso que ele fez recentemente no Congresso do PT, foi umas 3 semanas atrás, ele não fez nenhuma referência ao fora Temer. Ele só falou de 2018 e da defesa dele, evidentemente, dos processos, etc., da crítica aos processos. Isso é muito preocupante, para dizer o mínimo. Mas o mais perigoso é que esse sebastianismo brasileiro não passa simplesmente pelo campo da, pelo menos da que se chama de esquerda, né? Diríamos o Lula. Eu vou voltar a ele. Mas há dois outros elementos sebastianistas nessa história. Um, que já apareceu na eleição do ano passado nos estados, para as prefeituras nos estados, o candidato que não é político. E esse candidato que não é político ganhou eleições, por exemplo, na cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina, ganhou eleição em Belo Horizonte, esse tipo de discurso, em grandes cidades do Brasil. O discurso do... Os corruptos são os políticos. Eu não sou político. Está fazendo política como? Mas isso é a pergunta que eu faço. Mas a população acaba na busca de um salvador da pátria diante de um quadro tão negativo do setor político profissional, acaba buscando alguém de fora. Essa é uma segunda também muito perigosa. E uma terceira perigosíssima, que é a opção pela extrema-direita. É uma candidatura Bolsonaro que não dá para ser descartada, gente. Não dá para ser descartada. É lógico que ela, hoje em dia, ela ainda não é um destaque. Mas mesmo hoje, nas pesquisas eleitorais, ela já aparece em segundo lugar, colado na Marina Silva. Isso não é pouca coisa. Eu lembrar que meados dos anos 20, no Putsch de Munique, Hitler foi em cana e era chamado pelo empresariado alemão de macaquinho barulhento. E 5 anos depois, pouco mais de 5 anos depois, era presidente e depois chanceler, Führer da Alemanha, e fez o que fez. Eu não posso desprezar e dizer que este quadro é um quadro que não vai acontecer. Eu torço para que ele não aconteça, eu vou lutar para que ele não aconteça, eu trabalho no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha aula, para que ele não aconteça, mas eu não posso afirmar que ele não vai acontecer. O risco dele é enorme. É enorme. Já pensou que viria por aí? Os discursos racistas esse senhor foi a um clube, o Hebraica, um clube judaico, no Rio de Janeiro, e disse claramente que o programa dele acaba com as reservas de indígenas, acaba com qualquer terra de quilombola, e foi por aí. Gente, esse sujeito não está brincando. Quem achar que é brincadeira, está correndo um sério risco de depois ter que engolir uma alternativa desse tipo. Mais um desse risco do sebastianismo. Para ir terminando, eu quero voltar ao Lula. Se eu critico as alternativas do candidato que não é político e que se candidata a um cargo político, se eu questiono um candidato da extrema-direita, eu quero discutir mais o candidato que se coloca pela esquerda, que tem mais chance, que tem mais densidade eleitoral e já foi presidente por 2 vezes. Quer dizer, nós já temos experiência sobre isso. Eu já citei a participação dele no congresso recente do PT. Mas eu queria ir mais adiante. O governo Lula, a partir de 2003, criou determinadas figuras, como o Meirelles, que hoje é o ministro da Fazenda, que leva adiante todo esse programa econômico. Foi durante 8 anos, era um cara no meio político, no meio da população, absolutamente desconhecido, Henrique Meirelles. Era um banqueiro e foi guindado presidente do Banco Central, ganhou praticamente, quer dizer, na prática, ganhou a independência do Banco Central e agiu do jeito que quis durante 8 anos do governo Lula. Ele hoje é a figura que é. Mas ele não era o mesmo Henrique Meirelles entre 2003 e 2010? Quem disse? Essa é uma primeira questão. Além disso, nenhuma das medidas regressivas tomadas por Fernando Henrique Cardoso na década de 90 foi revertida no governo Lula. Qual é a garantia que as medidas regressivas tomadas no governo Michel Temer vão ser mudadas adiante? Terceiro, e para mim mais importante de tudo, qual é o programa? Qual é o programa de governo que está sendo proposto por Lula da Silva para o período a partir de 2019? Eu não ouvi nada sobre isso. Numa situação como a gente vive hoje, com um conjunto de medidas regressivas assustadoras, como a gente viu aqui, que a gente vê no dia a dia e na prática, pior, muito mais assustadoras, eu fico muito preocupado quando essa é a alternativa de esquerda que aparece para nós, para o nosso voto. Né? Lembrando o que eu falei do segundo turno, da campanha de Dilma Rousseff, em 2014. E o que ela fez logo depois da eleição, ainda em 2014, na montagem do Ministério, e o que Lula fez logo depois, ainda em 2002, antes de assumir, na montagem do Ministério dele, eu sou muito preocupado com isso. E eu não posso deixar de dizer. Eu não posso tapar o sol com a peneira. Eu sou muito preocupado com essa realidade. Para mim está claro uma coisa. O governo Temer só cai com um amplo processo de mobilização popular. Quem ficou esperando Temer cair por causa do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral estava completamente iludido. Quem está esperando o Temer cair por alguma medida judicial ou por alguma medida parlamentar, por algum processo desses que está saindo aí, é ilusório. A não ser que haja uma pressão muito forte ou o desgaste do governo Temer seja tal que se prepare uma outra figura do mesmo teor ou pior para ser colocada no lugar e para completar as reformas que talvez Temer não tenha condição de fazer, especialmente a reforma da Previdência. Por que o problema da reforma da Previdência? Que ao contrário da reforma trabalhista, a reforma trabalhista é um projeto de lei. A reforma da Previdência é uma mudança da Constituição. E mudança da Constituição precisa de votação, duas votações no Senado, na Câmara, e duas votações no Senado, com 2/3 de votos. Sem isso, não passa. E isso o governo não tem hoje. E setores que talvez gostassem de acelerar a aprovação desse tipo de reforma possam querer substituir o tempo. Mas, diante do quadro que está colocado, para mim, o mais visível é que o Temer só cai com pressão popular. E aí eu olho para o dia de hoje, para a greve geral, mais esvaziado do que a de abril, com certeza. Ó, eu estou falando com certeza, tiro com certeza. Pode ser que hoje à noite, ou saindo daqui, eu vá olhar o noticiário e descubra uma greve geral vitoriosa. Mas eu não acredito. A preparação que eu vi durante esses últimos 2 meses lá no Brasil não me estimula a fazer uma análise desse tipo, certo? Porque a gente tem uma legislação de criminalização dos movimentos sociais que é desde o período da Dilma. Sim, inclusive isso. Uma agenda para o futuro, com uma série de elementos que hoje estão colocados. Atenção, a reforma da Previdência, a questão da terceirização, já estavam colocados no governo Dilma. Não foram aprovados lá, mas foram colocados pelo próprio Executivo. Atenção, não, a gente, né? Senão a gente faz uma análise que acaba ficando completamente torta da realidade. A gente tem que abarcar o conjunto para saber quais são esses os atores, né? Nesse teatro de sombras que está diante da gente, quem são realmente os atores? O que eles fazem? O que eles propõem? O que eles pensam? E o que eles fizeram? Porque não adianta simplesmente pensar daqui para frente. Vamos esquecer o passado. Eu sou professor de história. Quem me vem com esse papo de vamos esquecer o passado, esse aí não tem a menor confiabilidade. Esse esquece, porque esse não tem condição. Bom, para mim, daqui para diante, a derrubada do governo Temer teria que necessariamente vir com algumas questões. Ou a derrubada do governo Temer, ou a próxima eleição. Alguma coisa para romper com esse quadro que está colocado aí. Primeiro, um programa de reformas que garanta, no mínimo, uma real melhoria de condições de vida da população, com medidas de defesa de salário, emprego, fim da sangria dos recursos previdenciários, garantindo o futuro dos que trabalham por toda a vida. 2. Controle da mídia monopolista com uma lei que democratize a mídia no Brasil. E isto o governo, os governos petistas tiveram por volta de 13 anos de governo e não mexeram com a mídia monopolista. Me assusta que a recém-eleita presidente do PT é mulher de um antigo ministro, Paulo Bernardo, que foi ministro das comunicações no Brasil e que desprezou todos os movimentos para a implantação no Brasil de algo parecido com a lei de meios argentina do tempo de Cristina Kirchner, que não é nenhuma maravilha, que não é um programa anticapitalista, vamos deixar isso claro, porque isso existe em qualquer lugar do mundo. Se for no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, tem lei de meios. Não pode ter uma empresa com monopólio que tem a Globo no Brasil. Em todos esses lugares existe controle. E a gente ouve da Globo os editoriais no Jornal Nacional dizendo, de forma empolada, que aquilo é um ataque à liberdade de imprensa. Então a liberdade de imprensa é atacada, a tal liberdade de imprensa pregada pelos liberais burgueses, é atacada em todos os países capitalistas que eu conheço. Todos. Porque em todos eles existe lei de meios. De um jeito ou de outro, existe um lei de controle contra o monopólio da informação. Contra o monopólio das comunicações. No Brasil não tem. Seguindo. Desculpa. A punição exemplar dos culpados de corrupção ativa, os grandes empresários, e passiva, os políticos profissionais. Isso é um dado fundamental para que a gente tenha uma limpeza no quadro político brasileiro. Porque, na verdade, esse empresariado, sem um voto, controla toda a política brasileira. É lógico que no capitalismo o grande capital controla a política, mas controla no geral, controla a grande política. Os presidentes americanos, é ingenuidade pensar que eles são eleitos pelo voto popular. Se eles não tivessem investimento das grandes corporações, nenhum deles ganharia voto nenhum. Faria parte daqueles microcandidatos que têm algumas dezenas de milhares de votos num estado, no outro, dos 50 americanos. Estou sendo claro? Mas no Brasil, esses políticos não controlam a grande política. Desculpa. A grande política e a grande economia. Eles controlam a pequena. A aprovação de lei. A sentença do juiz. A sentença do órgão que julga o jogo econômico das empresas, a junção de empresas, a monopolização. Tem um órgão no Brasil chamado CAD que faz isso. Esse empresariado controla todos esses setores e corrompe esses setores, paga a esses setores. Por isso é fundamental um ataque à corrupção em todos esses níveis, porque senão você vai ter mais do mesmo. Você vai mudar para continuar. Vamos ao velho Leopardo, o Lampedusa, né? Que é preciso que alguma coisa mude para que tudo permaneça como está. É isso. Bom, além disso, uma devassa nas dívidas do Estado brasileiro, que reverte os recursos que hoje são embarcados, em sua maioria, pela Banca Nacional e Internacional, direcionando esses recursos para os setores que mais dele necessitam. E aí eu quero tocar mais uma preocupação em relação à questão do PT. Às vésperas, setembro de 2002, às vésperas das eleições, foram em outubro, que levaram Lula da Silva à presidência da República, o PT se retirou da campanha do Jubileu Sul, do plebiscito da dívida brasileira, de se fazer essa devassa na dívida brasileira. O PT se retirou dessa campanha, uma campanha que levou, a que eu me lembro, eu posso estar errado, a mais de 7 milhões ou 12 milhões de votos no Brasil. Uma eleição feita, uma eleição popular, não foi feita pela justiça eleitoral, nada disso. E o PT não participou, por quê? Porque aquilo colocava em risco, o PT participado daquilo, colocava em risco a eleição do Lula. Colocar no programa do PT a revisão da dívida fazia com que isso poderia levar a risco da eleição do Lula. A gente não pode se esquecer que houve até uma tentativa recente, no caso da Grécia, né? Que rapidamente retiraram o ministro da Fazenda, da Economia, rapidamente retiraram e sumiu. O Syriza sumiu com a questão da discussão da dívida, da devassa da dívida grega. Só um país que eu me lembre, nos anos recentes, fez isso, que foi o Equador, com participação, inclusive, de elementos de fora do Equador. A Maria Lúcia Fattorelli, que é uma experiente, estudiosa, e ela não é só estudiosa, ela é militante da causa da revisão da dívida brasileira e mundial, foi chamada nesse processo. O que resultou na redução a um terço do que era a dívida do Equador. E eu não ouvi, fora reclamações imediatas, nenhuma grita internacional de isolamento do Equador, de isolamento econômico do Equador, do Equador deixar a comunidade internacional de ser caloteiro, etc, etc, etc. Porque estava com os dados comprovando que aquela dívida era falsa. Em 2/3 da dívida era falsa. Estava dando dinheiro para banqueiro, tirando dinheiro da população, das crianças, etc, etc, etc. Essa dívida no Brasil beira entre 45% e 49%, dependendo da época, de toda a riqueza produzida no Brasil. De tudo que é arrecadado. Isso é um escândalo. Quando a gente vê o setor público caindo aos pedaços e a gente olha esses dados, a gente, além da indignação política no geral, dói no corpo da gente. Dói ver a minha universidade, onde eu me formei, nas condições que ela está. Dói muito. Dói muito. Dói ver a qualidade do corpo que se criou, que não é da minha época, mas que foi se criando através dos anos, se criando um corpo docente de excelente qualidade, em alguns cursos, como seu curso, né? Volto a dizer, um curso 7 da CAPES, quer dizer, o índice mais alto é o, como a gente diz no Brasil, o bam-bam-bam da educação sendo jogado às traças, como está sendo feito. Bom, uma reforma agrária e urbana que garanta moradia e dignidade para a população trabalhadora da cidade do campo e uma reforma tributária. Ai, reforma agrária e urbana, essa que a gente pouco ouve falar, que tanto se ouviu falar alguns anos atrás, durante os governos Lula e Dilma, também sumiram do noticiário, né? E eu digo claramente, por meio de processos de cooptação de movimentos populares, inclusive do MST, de lideranças do MST, que levaram ao esvaziamento da bandeira da reforma agrária no Brasil. Hoje em dia, de novamente alçada, parcialmente pelo menos, mas a reforma urbana alçada pelo movimento dos trabalhadores sem teto e da maior importância, e que essa, num país que o grosso da população está no meio urbano, tem um peso absolutamente fundamental. E, para terminar, uma reforma tributária que se volte para acabar com as distorções que penalizam a maioria da população e poupam os abastados, com a taxação de herança, de grandes fortunas, além da progressividade dos impostos. Porque no Brasil é um absurdo. Digamos, uma pessoa que ganha mais de 5 mil reais e o maior empresário do Brasil desconta exatamente a mesma coisa do imposto de renda. Mas o Brasil é um país onde pessoas que ganham menos de 1.000 reais são consideradas, pelos órgãos de governo, como pessoas de classe média. Menos de 1.000 reais. Isso é um estímulo às estatísticas, mas na prática eu quero saber quem é que, com menos de 1.000 reais, vive com nível de classe, chamada classe média. Eu duvido. Deve ter alguém ajudando por fora. Né? Aquela história. Antigamente não tinha, né? As mulheres. História. As mulheres que. Tinha o senhor que ajuda. Né? Nessa casa deve ter senhor que ajuda mulheres, homens, crianças e tal, para serem de classe média, ganhando menos de 1.000 reais. Isso para mim é outro escárnio, mas é real. Você pega lá as estatísticas e se coloca. O problema é que esse programa, que não tem nada de anticapitalista, não tem nada, é um programa que é generalizado nos países do capitalismo avançado, e até alguns que nem do capitalismo avançado são, que tem boa parte ou todo esse programa aqui encaminhado, ele só consegue se cumprir se houver por trás dele toda uma camada da população ganha, convencida da importância e da necessidade desse programa. E o grande problema é que eu vejo muito pouca gente voltada para se lançar uma campanha por um programa desse tipo. E olha, não é, eu não estou dizendo que é esse programa. Esses são alguns pontos que se podem levantar de um programa de mudanças no Brasil, de mudanças imediatas. Mas eu vejo muito pouca gente voltada a esse processo. Um grau de organização e de luta muito baixo ainda para esse tipo de coisa. E essa é uma tarefa hercúlea. Uma tarefa enorme. Porque uma parcela da população está convencida que não dá para levar isso adiante. E aí você teria que ter uma esquerda brasileira unificada com um programa, não com o candidato Dom Sebastião, que vai voltar para nos redimir, mas com um programa político, seja ele qual for o nome desse candidato, a mim não me importa o nome, apesar de voltar a levantar que tem gente que tem passado, eu conheço o passado dele e desconfio que a volta dele ao poder possa reproduzir a mesma coisa, mas se tiver um programa, se tiver gente, se tiver forças políticas voltadas a defender esse programa, É uma aposta que é possível fazer. Resumidamente, como eu fecho aqui, nós temos que levar adiante isso antes que a gente seja engolido completamente, correndo o risco, inclusive, de uma fascistização já aqui citada. Nós estamos diante de um enorme desafio que nos espera e que precisa de respostas muito claras. E aí eu pergunto, quem está disposto ou em condição de dá-las? Eu termino aqui. Parece que aquilo que eu disse de início, acho que acabou por acontecer, não é? A gente já conhece aí o professor Frederico e, portanto, brindou-nos mesmo com uma análise, não é, da situação e dos cenários, por aquilo que foi sendo trazido, não é? A análise que é feita, de facto, não é risonha. Não. Mas a pergunta que eu se calhar colocaria, não é, para, só assim para depois juntarmos mais, não é? É face a essa barbárie, que não é particular do Brasil, né? Como é que, porque eu volto ao título do seminário, né? Estas alternativas dos trabalhadores, e face aos cenários que o Frederico colocou, né? Para 2018 ou até 2018, quer dizer, não há condições. Essa pergunta final de agora, né? Há condições em termos de uma esquerda ou de partidos da esquerda dentro, no âmbito do Brasil, de poderem avançar com alguma plataforma, algum programa, com programas mínimos, com questões de acerto para avançar ou não? É apenas isto. E passava rapidamente às questões que com certeza que estão interessados em perguntar aqui ao termos cá o Frederico para ele também de alguma maneira colocar, desenvolver a sua análise e não sei se estão de acordo ou o Frederico já respondeu. Posso te responder? É, eu quero, claro, responder então tá, assim, muito pontualmente. Há mais ou menos uma semana atrás, um pouco mais, talvez. É, talvez tenha sido no final de semana, da outra semana, houve uma reunião de setores de esquerda ligando o movimento dos trabalhadores, a direção do movimento, tudo direção, né? Do movimento dos trabalhadores sem teto, do PSOL, algumas figuras importantes do Partido dos Trabalhadores, quer dizer, na busca de uma unidade que passa pela construção de um programa. Uma geringonça. Mas uma geringonça que funcione. Funciona. Houve uma grita contra do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que disse que era um absurdo elementos do PT estarem se reunindo com outros setores para a formulação para uma discussão de uma unidade de esquerda, etc, etc. Agora eu pergunto, este mesmo senhor faz alguma grita quando ele se reunia com o empresariado para montar o governo dele? Com o empresariado pode, com a esquerda não pode. E aí entra a questão do sebastianismo que eu levantava aqui. Lula 2018. Qual é o programa? Lula 2018. Mas, pô, Lula 2018. É isso que nós vamos ouvir. Porque outra coisa nós não podemos ouvir, a não ser que seja enganação. Por quê? Porque ele não vai propor alguma coisa diferente do que ele já fez. Ele não está propondo hoje. Por que ele vai propor depois? Ele não propôs em 2002, não fez de 2002 a 2010, não propôs depois, não está propondo agora. Por que proporá e fará? E é isso que me assusta no candidato, que realmente é a única alternativa visível no campo do que se poderia chamar de esquerda no Brasil, voltado para 2018. Eu olho para articulações do tipo que Lula da Silva questionou, pulou, ele foi realmente um... Ele fez um discurso que será um absurdo. Eu olho para esse tipo de articulação e vejo uma possibilidade. Vejo uma possibilidade. Agora, qual é o peso que isso vai ter num tempo curto? Eu não sei. A médio prazo, isso pode ser uma boa esperança. Mesmo que reúna gente, que eu possa ter minhas dúvidas, etc. e tal, mas se não juntar, eu posso ser a pessoa mais clarividente sobre a realidade do Brasil. Eu não vou mudar nada. Sozinho eu não mudo nada. O filósofo, o economista, o... não vai mudar a realidade. O que vai mudar a realidade é um conjunto dos trabalhadores ganhos por um programa que se volte a uma real mudança da realidade. Não tem jeito. E se não se construir isso, nós vamos ficar de Sebastião em Sebastião, ou de coisa pior. Né? Era isso que eu queria te responder já de início. Obrigada. Então, vamos lá. Questões. Já tivemos algumas ao longo, podemos ter mais. Mas foi muito abrangente. Com estas propostas, nunca iremos conseguir. Não podemos dizer nunca se nós estamos naquela questão do ver sem saída, não é? Mas acabar com a corrupção. Porque isto está de tal maneira tão enraizado em todos os organismos ou em todas as instituições presentes no Brasil, que vai ser sempre muito. Isto é passando de um eleitorado para o outro, e vai ser, acho eu que deve ser muito complicado, mas acho que por mais medidas que se façam, mesmo que seja alguém de um partido de esquerda que proponha estas medidas, a corrupção não está lá assim. Certo? Errado. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Primeiro, eu não acredito que as coisas não mudam. Sim. Senão, eu sinceramente não estava aqui. Não estava aqui. Aliás, eu provavelmente já não estaria nesse mundo. Já teria partido para outro, porque eu acho que não existe outro, mas se existir, vai, é capaz de ser melhor que esse aqui. Primeiro isso. Então, eu acho que não existe nunca. Diria uma amiga, que aliás aqui esteve, uma amiga minha que dizia que nunca é tempo demais. É lógico que a corrupção é alguma coisa muito forte nas sociedades. Eu não acho que, inclusive, que punições, cadeia, seja a resolução da corrupção. O lugar mais corrupto do mundo hoje em dia é a China, que é o lugar onde mais se pune a corrupção com pena de morte. Quer dizer, com um limite, não há nada mais radical do que a pena de morte. E, no entanto, a China é um lugar profundamente corrupto. O capitalismo tende a estimular essa corrupção, inclusive a legalizá-la. Pensar os lobbies nos Estados Unidos e em outros países. O que é o lobby? O lobby é uma forma de corrupção. Só que legalizado. Eu não acho que a gente vai acabar com a corrupção. Mas eu também não acho que a corrupção é alguma coisa intrínseca ao ser humano, que é o discurso que justifica a corrupção. Ah, o ser humano é assim mesmo. Ah, a corrupção é uma coisa que está dentro do ser humano. Eu não acho que ser humano nenhum nasce corrupto. Não conheço nenhum bebezinho que vê o colar da mãe e vai puxando e perguntando, é de olho. Não, eu não conheço, para fazer só a blague aqui com vocês. Certo? Eu acho que isso é um processo histórico que, no caso do Brasil, tem que ser estancado, porque chegamos a níveis extremos. Pelo menos do que é conhecido de corrupção por aí, chegamos a níveis extremos de corrupção. Dá para controlar? Dá para controlar. Eu ouvia no rádio, antes de vir para o Brasil, uma pessoa falando, o Departamento de Trânsito no Rio de Janeiro é tido e havido como um dos espaços mais corruptos que se conhece, porque tudo é... E agora tem um novo chefe do Detran e ele prometia acabar com a corrupção. É lógico que ele não vai acabar. Mas se ele minimamente colocar uma ordem, se ele minimamente punir e educar, por isso que eu digo, não é um dado simplesmente de punição. As novas gerações têm que ser educadas de que você pode ter uma vida boa sem ser desonesto, corrupto e sem ser um criminoso, sem enveredar para o caminho do crime. Isto não é uma coisa fácil. No Brasil, pelo menos, não é uma coisa fácil. Eu ouvi, há décadas atrás, quando era professor numa favela, eu ouvia aluno virar para mim e dizer, eu ser professor para ganhar o que você ganha? Eu não. Eu vou para a vida aí, vou, como diria, vou para o crime. E aí eu dizia para ele, mas você, pô, o risco de você morrer, ele dizia, professor, o senhor não vai morrer, não? Eu dizia, mas a tendência é que eu morra mais velho. E ele dizia, não importa. Primeiro, eu não tenho certeza quando eu vou morrer. Como o senhor também não tem. E segundo, eu não vou viver, enquanto eu viver, na miséria que eu sou jogado. Eu vou tentar ter uma vida boa. Se eu morrer por causa disso, pelo menos durante um tempo eu tive uma vida boa. Sabe o que se chama de lógica indiscutível? Eu não tinha argumento. Essa é uma lógica indiscutível. A única saída que tem, lógico que tem saída, é você garantir que essa população miserável deixe de ser miserável. E aí eu aponto uma série de elementos aqui que permitem que você combata a miserabilidade, que você combata a questão social. Não que você acabe com ela, porque enquanto tivermos o capitalismo, nós vamos ter a questão social. Mas que você combata, que você diminua os efeitos da questão social. Essa é que é a questão. Então eu não estou propondo, eu não estou nem dizendo que deixa como está, porque historicamente é corrupto, então vai ficar corrupto, nem digo que vai acabar a corrupção. Mas que a gente coloque a corrupção nos níveis, chamar assim, de civilizados, quer dizer, que você reduza a níveis suportáveis essa corrupção e reduza nesse sentido. Na educação, na punição também, mas na educação, eu acho que é um caminho que a gente pode dar para um futuro do Brasil e para qualquer lugar do mundo. Não é só para o Brasil, não. Para a China, por exemplo, também. Que não basta pena de morte que a gente vê. Pena de morte é o país que provavelmente que mais mata com pena de morte hoje em dia no mundo. E é o país mais corrupto do mundo. E daí? Está entendendo? Resolve? Eu acho que não resolve. Vamos ver. Mais questões? Vamos. Diga. Eu estou tentando formular para ser bem objetiva e confesso que é um exercício para mim, porque a questão social realmente ela Nos é muito cara, né? Em termos da formação. Sim. O senhor no assistente social formado na UERJ, né? Nesse momento tão delicado que a instituição passa, enfim. Mas é, uma questão que eu estou aqui pensando, também suscitada pelo debate de ontem, é se o sistema previdencialista, mesmo com a reforma, ele atenderia necessariamente essas questões que você colocou muito bem, né? De uma, um patamar de civilidade, se é que eu posso chamar assim, para nós, pelo menos dentro de um marco possível, e aí tem essa questão relacionada ao estado de bem-estar social, que, como você falou muito bem, sempre teve crise no Brasil, né? Então, vivemos uma bonança, nós... O outro é que diz que nós vivemos um estado de mal-estar social, exatamente, né? O Francisco Oliveira. Isso. E a segunda questão é sobre a perspectiva do Brasil junto à União Europeia. Como é que você vê essa, essa questão do BRICS, por exemplo? Como que é essa análise que você vem fazendo? Porque isso também tem muito a ver com a história, né? Como que a gente pode articular um campo de pensamento... A posição do Brasil no BRICS, né? Tá. Poxa, vocês estão me vendo como uma pessoa... Pô, eu estou me sentindo... segurar meu ego, porque se eu controlo todo esse nível de informação, eu daqui a pouco vou ser chamado para ser ministro. Eu socorro. Não é verdade. Você falou que não há nenhum problema que... Mas está muito... Sim, sim, sim. Pois é, mas ele pode levar bastante tempo para responder. É verdade, né? Os gregos criaram o vapor, a energia do vapor, mas ela só foi utilizada no século XVIII para o XIX, né? na chamada Revolução Industrial. Olha, o tempo que o homem levou para resolver entre a descoberta da coisa e a utilização da coisa. Pois é, então... Calma. Mas vamos lá. A vinculação do teu discurso com o presidencialismo... Eu já fui mais parlamentarista. Inclusive, na época do plebiscito, eu votei no Brasil em 83. Foi 83 que foi o plebiscito. Sobre monarquia e república, 5 anos depois da aprovação da Constituição. Foi 83. Não, 93. E, sabe qual é o problema? A gente fica velho, começa a trocar década. A gente não troca mais ano. Vocês ainda trocam meses. No máximo anos. A gente velho já troca décadas. Não, foi 93. 83 nem tinha Constituição. Bom, eu votei a favor do parlamentarismo. Meu grande medo é que hoje em dia o parlamentarismo é usado no Brasil como uma certa moeda de troca para impedir, por exemplo, que o PT chegue à presidência da República. Como foi feito quando João Goulart chegou à presidência em 1961? Parlamentarismo de fancaria eu não quero, não. Enganação eu não quero, não. Podemos pensar. O problema é que, seja parlamentarismo, seja presidencialismo, isso que tem no Brasil hoje é uma loucura. Esse presidencialismo de negócios, porque você tem 30 e tantos partidos e tem que negociar com todos para ter a maioria na Câmara e no Senado e para poder aprovar as coisas... Isso é um absurdo. E eu não acho que, primeiro, você tem que acabar com os partidos menores. Você tem que ter uma legislação não para acabar com partidos menores, você tem partidos ideológicos pequenos e que devem ser mantidos. O que você tem que acabar é com legenda de aluguel. E você pode fazer uma legislação que acabe com isso, que acabe com a distribuição de tempo de televisão para esses setores, que são utilizados como moeda de troca eleitoral, né, na véspera de eleição, dá mais tempo. Se eu me alio a você, eu levo meu tempo de televisão para você. Então, você aumenta o teu tempo de televisão, aumenta o teu tempo de se eleger. Então, eu acho que tem que ter uma legislação séria de uma reforma política, não essas coisas que estão fazendo no Brasil, que essa reforma política que está sendo proposta no Brasil, ela piora. Parece impressionante como é capaz de piorar a situação da política no Brasil. Mas, bom, voltando então. Esse tipo de presidencialismo que se tem no Brasil, eu acho que ele não funciona de jeito nenhum. O que não quer dizer que não tem saída. Eu sempre disse, eu usava o exemplo, por exemplo, de Chávez na Venezuela. Chávez não tinha maioria quando foi eleito. E nem por isso ele deixou de fazer as reformas. Sabe por quê? Ele tomou um golpe, ficou preso durante alguns dias e acabou sendo solto. Por quê? Por uma enorme pressão popular. Por uma população que estava sendo ganha por um projeto. Um projeto que foi levado adiante. Um projeto educacional de fim do analfabetismo, um projeto de saúde, de atendimento de família de toda a população pobre. Se não existisse isso, Maduro já tinha se derrubado há muito tempo. Até porque eu acho que Maduro é um político muito fraco, muito medíocre. Mas isso é minha opinião, há controvérsias, mas eu acho que ele já tinha... Né? E eu não sou chavista, mas estou usando Chaves. Por quê? Porque Lula e Dilma tiveram 13 anos para fazer isso e não fizeram nada nesse campo. Aliás, era parte do que eu ia comentar aqui e eu vou comentar agora. A grande propaganda do governo Lula foi ter transformado milhões e milhões de brasileiros, ter tirado da miséria e terem colocado na classe média. Primeiro, nós já falamos sobre o que é a classe média no Brasil. Já toquei nesse assunto. Mas mesmo assim, o grande problema, e que acabou levando, inclusive, a derrubada sem nada de manifestação de defesa de Dilma em termos massivos, para um governo que gerou esse tipo de... Né, para a população miserável ter saído da miséria, etc. Por que que não houve nada de defesa do governo Dilma? Por uma coisa. Não foram tirados da miséria e ganhos politicamente por um projeto de transformação. Eles foram tirados da miséria, e essa é a miséria do Brasil e a miséria do governo Lula, para mim, no seu píncaro. Eles foram tirados da miséria para serem transformados em consumidores. E quando vem a crise econômica, eles são afetados. E aí eles vão reclamar do governo. É isso que faz com que essas camadas populares não tenham mexido uma vírgula para se sustentar Dilma Rousseff no poder. É isso. Não foi criado, não houve nenhuma preocupação. Pelo contrário, já falei aqui da cooptação dos movimentos populares. Não foi criado nessa população ganha para uma melhoria de vida, que é fundamental. Sair da miséria é fundamental, tudo isso é fundamental. Então o governo Lula tinha uma obrigação, especialmente o governo Lula, mas também o governo Dilma depois, de ganhar politicamente essas populações, para que elas não ficassem na mão de qualquer aventureiro, e hoje em dia uma parte delas na mão de os bolsonaristas da vida, né? Porque tem o seu poder de compra afetado por causa da crise. Acenderam e agora estão caindo. Você consegue entender? Essa para mim é a coisa que mais me dói, talvez por isso eu esteja sendo meio enfático para vocês, mas talvez seja a coisa que mais me dói, porque nós tivemos essa chance. Nós tivemos a chance de dar o salto de qualidade para uma parcela considerável da classe trabalhadora no Brasil e a gente deu um salto ao inverso. A gente estimulou essa classe trabalhadora a comprar, comprar, comprar, comprar. Eu me lembro dos discursos mesmo do Lula, de estímulo ao consumismo, em relação a aposentados, de estímulo ao consumo. O modelo econômico que foi montado para o Brasil era voltado para o consumismo, e por isso, quando a crise bateu forte, a marolinha que o Lula falava se transformou num vagalhão. O que é que Dilma Rousseff teve que fazer? Ela resolveu fazer. Dar estímulos para as empresas continuarem produzindo e mantendo os trabalhadores para manter o consumo. Porque senão o desemprego seria desenfreado, como está, e o consumo desaba. E aí o governo Temer faz propaganda que a inflação está baixinha. Mas lógico, a economia está parada. A economia está parada, a inflação fica baixa. É óbvio. Você consegue entender? Para fechar, você perguntou sobre a questão internacional. Primeiro, BRICS. O papel que o Brasil hoje tem nos BRICS é lamentável. Ele... Bom, com o governo Temer, ele é... a economia do Brasil está vivendo uma crise violentíssima, e o próprio prestígio do governo brasileiro desabou frente ao que era, principalmente com o Lula da Silva. Então, não tem... Fora que uma parte considerável dos membros do governo atual... tomara que não seja do futuro, veja com péssimos olhos a existência de BRICS. Por quê? Porque BRICS é uma alternativa ao poder monopólico dos Estados Unidos em termos internacionais, de economia, de política, etc., etc., etc. Então, dentro do Brasil, os setores mais conservadores... Uma eleição de um presidente, porque esse presidente não foi eleito, então não tem peso político para fazer isso. Mas a eleição de um conservador, por exemplo, vou fazer uma coisa que historiador não pode fazer de jeito nenhum. Mas vocês vão me perdoar. Se Aécio Neves, que se não tem no, na história, né? Mas se Aécio Neves tivesse sido eleito, a política econômica internacional e a política externa brasileira tinham mudado de forma completa. Veja a própria situação do governo brasileiro, que o nosso ministro das Relações Exteriores é membro do PSDB. O que, que ele está fazendo? Metendo os pés pelas mãos. O exemplo da Venezuela que eu dei, de tentar tirar a Venezuela da OEA, não sei o que, foi massacrado. Questionar a Venezuela, não, nossa, foi massacrado. Está entendendo? Então, é essa situação. Eu acho que o Brasil precisa recuperar um protagonismo dentro de uma política, de uma visão de política externa independente. Com esses setores à direita, o Brasil não vai ter isso. É essa a minha resposta. Em relação à União Europeia, eu acho que é mais ou menos o mesmo. Há uma dificuldade muito grande nas relações com a União Europeia, com os próprios Estados Unidos, por causa... As grandes potências mundiais são de discurso absolutamente liberais e de práticas absolutamente protecionistas. Dentro da própria União Europeia, Portugal, por exemplo, sofre esse tipo de coisa, Espanha sofre esse tipo de coisa por parte de França, de Alemanha. Né? O discurso é liberal, mas a prática é protecionista. Então, é muito difícil você levar adiante um projeto de uma relação mais estreita, se você não leva em consideração a existência desse processo protecionista das grandes potências, que utilizam argumentos os mais variados, como defesa de direitos humanos para fazer protecionismo contra países que pretensamente estariam violando os direitos humanos. Aí entra Cuba, entra a Venezuela, entra tudo. Tudo que é oposição a esses interesses. Destruição da natureza. Então aí entra Brasil, entra, se você quer criar algum tipo de barreira alfandegária, você diz que esse país está destruindo a natureza. Aí eu olho para a Europa, olho para os Estados Unidos e pergunto, onde é a natureza? O que sobrou da natureza desses lugares? São muito protetores do que sobrou, né? Praticamente não existe mais. Né? Então, Portugal, com sua natureza de eucaliptos. Ah, não vai, venha, faça-me um favor, isso é uma brincadeira. Aí é um escárnio europeu, português, dizer que uma floresta de eucalipto é a conservação da natureza. Isso é destruição da natureza. Não sei se Rosa que mandou recentemente um artigo sobre essa questão dos eucaliptos, dos animais. O único animal que consome folha de eucalipto é o coala, porque o eucalipto é originário de lá. Não tem nenhum animal aqui na Europa e na América também que consome... Aqui sobe a água. Está entendendo? Então, isso... chamar isso de conservação da natureza e criticar o Brasil, eu acho que tem que criticar o Brasil. Porque o governo atual, por exemplo, largou completamente de mão a ação dos latifundiários para fazer o que quiserem com a natureza. Mas convenhamos, isso é uma prática universal do capitalismo. Oi? São graves questões, como a demarcação das terras quilombolas. Sim, sim, sim. Que eu... dos líderes indígenas, né? Então, assim, nós estamos atravessando o tempo. Que faz parte desse processo. Que para conseguir destruir a natureza, tem que retirar essas populações. Latifundiários que fazem manifestos no Brasil dizendo, reclamando dos índios que são invasores. E você diz assim, mas espera aí, tem alguma coisa de errado. Começou a história. Ou como dizia um guri que eu conheci, algo de muito errado não está certo nessa história. Porque tem algo de muito errado que não está certo, porque, espera aí, quem é o invasor? Quem é o invasor dessa história? Então, está entendendo? Eu considero que o Brasil tem que ser criticado nessas coisas, mas há muita hipocrisia em determinadas críticas. Outras críticas são sérias, mas há determinadas críticas, especialmente governos tal, que são hipócritas na crítica ao Brasil, porque nos seus países a coisa é igual ou às vezes até pior. Mas a provocação, meu Fred, não é no sentido de esgotar o debate, não, porque eu acho que são questões complexas, densas, né? Em um espaço como esse, a gente não pode perder a oportunidade de dialogar. Sim. Mas eu falo para você que me implico. Trabalhando também com pós-graduação, né? Por isso que eu fico muito preocupada com a formação, porque veja, você está diante de uma ciência social, tem vendedor pelo caminho da educação, do mestrado e do doutorado, né? Portanto, essas questões que dizem a respeito tanto à formação, digamos assim, no sentido técnico, especializado do trabalho, como o marido muito bem nos coloca, né? Sim. E também diz respeito ao cidadão que nós estamos formando, né? Então, assim, eu acho que essas questões, para adensar o debate, é muito menos no sentido da busca de uma receita ou de uma resposta, digamos assim, consolidada, é mais no sentido de dialogarmos e incluir nesse processo. E é muito importante. Eu já brinquei muito com meus alunos em dizer, os portugueses provavelmente não vão me entender, que eu era o chacrinha. Eu não vinha para explicar, eu vinha para confundir. Sim. A minha preocupação não era explicar, era colocar diante das certezas que eles vinham desde pequenos, na formação na família, na formação na igreja, na formação no colégio, colocar dúvidas. Sim. Colocar dúvidas. Não era certeza para ele confrontar com a certeza dele. É colocar a certeza dele em dúvida. O que, que vai sair disso? E as nossas também, né? Porque eu sou freiriana nesse aspecto. Sim, na medida que você coloca, você está discutindo. Frente, sim, você está dialogando, você está... Isso é muito importante. Um educador não é o dono da verdade. Ele tem... Eu tinha um professor que foi meu orientador de mestrado, que sempre falou que nós temos as nossas verdades provisórias, que devem estar sempre colocadas, defrontadas a outras verdades. E se elas resistem, elas são boas verdades. Se elas não resistem, elas têm que ser mudadas para outras verdades. Eu me lembro que eu coloquei isso, inclusive, no texto da minha dissertação de mestrado, na abertura, em homenagem a ele, que tinha falecido, ele teve um câncer e acabou falecendo, professor José Luiz Werneck da Silva, professor da UFRJ de História, uma figura intelectual e humana de altíssima qualidade, e que dizia isso, e que eu aprendi muito com ele, inclusive essa questão. Acho que é exatamente isso, você tem toda a razão. Bem, vejo-me confrontada com o relógio e, portanto, estamos quase em cima da hora. Eu iria perguntar se alguém mais quer fazer alguma observação ou alguma questão. Faz favor. Eu quero fazer uma observação que é a seguinte. Eu sou externo, vi no jornal a existência desta aula e vim cá assistir com o mesmo interesse com que assisto a um artista brasileiro que vem dar um espetáculo à Biblioteca Junina, por exemplo, e que eu não sempre que posso quero aproveitar, porque acho que o Brasil tem muito mais valor do que a imagem que neste momento tem. Portanto, meus parabéns, Sr. Professor. Muito obrigado. Muito obrigada. Isso é sempre eu agradeço as tuas palavras. Eu acho que eu não mereço. Eu não sou esse artista conhecido, famoso. É um intelectual. Mas, não, sim, mas eu não tenho todo esse destaque que você me coloca. Eu te agradeço muito pelas tuas palavras. Muito obrigado. E a gente agradece muito, não só ao Frederico, né? Mas a todos que animaram este debate e, portanto, estão convidados para o próximo ano letivo 2017-18, pelo menos para a minha parte, não é? Se tudo der certo, a continuarmos, porque vamos continuar sempre com seminários, com pessoas que vêm cooperar connosco, sejam do Brasil, de outros países. Com o Brasil temos particular relações já há anos, não é? E consolidadas com projetos de investigação e de articulação, mas estão todos convidados. E um aplauso para todos. E muito obrigado a todos. Eu agradeci.